que tem havido aqui, na minha opinião, um bom trabalho da equipe também do Covid, do Dr. José Francisco Rolo, também da parte da Câmara Municipal, e temos estado todos muito atentos a todos os sintomas, também a com participação dos bombeiros. Nós recebemos, quando há pessoas com sintomas do Covid que se deslocam, sobretudo para os covões, que apresentam os bombeiros, também fazem uma ligação connosco através de mensagens, a dizer, e nós passamos a seguir aqueles casos. Por isso também há, mas também não deixo de referir-se, há aqui um bom trabalho da parte da Câmara, e não deixo de dizer que o há. Também não deixo de dizer que esta às vezes tem um bocado de sorte. E por isso queria dar esta nota, só para ficar tranquilo. E pronto, a pessoa agora está em isolamento, como disse, nem está. É verdade que nas estatísticas que foram para o Oliveira do Hospital, eu já disse, como ele não estava a residir cá, que não deveria constar na nossa estatística, não é que isso nos faça mais diferença ou menos diferença ter um ou não, mas já falei até com o responsável por esta parte, que é o Dr. Queimadela. Vamos ver se ele retifica ou não, como disse, mas a residência dele oficial era na freguesia da Bobadão.